Lá eu verei Jesus. Lá eu verei Jesus. E brincarei na luz. E brincarei na luz. E saltarei nas nuvens. Verei as moradas que Ele nos fez. Lá eu vou ser criança. Lá eu vou ser criança. E poderei brincar. E poderei brincar. Lá não há preconceito que me possa parar. Brincarei de roda com os anjos, arcanjos e querubins. E até voarei nas asas dos serafins. Verei a nova Jerusalém com todas as cores que ela tem. Nadarei no rio da vida do meu rei. Nas ruas correrei sem nunca me cansar. Sem nunca me cansar. A vida é colorida. Oh, eu vou poder cantar. Oh, eu vou poder cantar. Eu vou poder cantar. Eu vou poder pular. Eu vou poder pular. Eu vou poder viver. Oh, neste novo lar. Brincarei de roda com os anjos, arcanjos e querubins. E até voarei nas asas dos serafins. Verei a nova Jerusalém com todas as cores que ela tem. Nadarei no rio da vida.